Bom, vamos lá. 3, 2, 1 e... E começa o novo turno! Excelente, cara! Muito bom, cara! Agora eu tô doutrinado. Você contou, bato palma. Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou a Sabzeta e eu ando 3 casas e ataco o Excel. Eita, aqui é o Cabeça e eu não sei se eu posso ajudar o Excel. Não sei que jogo a gente tá jogando. Se as regras. Você pode ser traidor nesse seu jogo. Eu posso trair e matar os dois, ok. Exatamente. Entendi. E aí galera, aqui é o Excel e eu boto 2 satélites da reserva em cima da minha carta de recurso aqui pra remover uma crise. Bom, então galera, hoje vai ser um episódio. Hoje teremos um episódio bem simplificado, só falar a respeito das nossas jogatinas recentes. Vou falar de diversos jogos e você confere tudo isso logo após o tile de comentários. Pô, tá uma já. Tudo isso aqui no seu, no meu, no nosso Jogatina BG. Ligue 0800. Chegou aqui no tile de comentários, eu sou o Zabuzeta. Dessa vez eu não consegui trazer o Excel nem o Cabeça, muito menos o Snake pra gravar aqui comigo, então vou eu sozinho mesmo ler os feedbacks a respeito do último programa, o programa sobre Star Wars nos board games, falando sobre muitos jogos da hora, e tivemos muitos comentários legais que eu vou ler na sequência. Primeiro, passar alguns recados importantes. Nossas redes sociais no facebook.com/JogatinaBG, tem nossa fanpage, tem também no Twitter, @JogatinaBG, e também tem nosso canal no YouTube, com vários vídeos e overviews e muito mais, lá no youtube.com/JogatinaBG, se inscrevam para mais novidades por lá. Dado um recado muito importante para vocês, eu só vou deixar um spoilerzinho, o próximo episódio vai estar muito da hora, tá gente? Esse episódio aqui foi só um episódio para falar sobre nossas jogatinas, espero que vocês gostem, mas vamos falar a respeito do feedback deixado no último programa. Eu separei 2 comentários aqui importantes, um do Noob Slack, o nosso comentário. Comentarista assíduo aqui, ele manda o seguinte: vocês estão de sacanagem, hein? Primeiro me fazem escutar o cash que nem um maluco. Agora querem que eu torre meu cartão de crédito, que nem mais rápido que eu escutei os caches? Brincadeiras à parte, muito bom o cash, como sempre, parabéns. Obrigado, Noob Slack, novamente. Confiram lá no canal do Noob Slack. Lá no Potatos Board Game, muito legal também. Cara, tem muito gameplay lá, tem Diavalon, tem muita coisa lá, então confiram, tá bem legal. O Excel fez a piadinha da aba, né, na última leitura de comentários. E o Space Ghost mandou. Só queria deixar uma coisa. Olha a aba, olha a aba. Sacanagem, maldito Excel. Bom, temos aqui também um comentário do Carlos Codo. Ele deixou um comentário a respeito dos últimos programas, do Vale a Pena Jogar de Novo, né? Que a gente fez sobre board games antigos. Ele deixou um comentário muito legal lá, agradeço novamente. Mas a respeito do último podcast, né? O episódio 10, ele mandou o seguinte: adoro o cast, muito bacana falarem de alguns hiper mega jogões de Star Wars, tais como Imperial Assault e o Star Wars Rebellion. Porém, para comprá-los, precisarei fazer toda uma engenharia financeira, concordo. Mas isso não tira minha vontade de comprá-los. Muito pelo contrário. Esses jogos valem a pena ter na coleção, porém, preciso fazer isso ainda. Já fiz isso com o meu Terra Mística, jogão, olha só. E com o meu Zombicide comprado há 2 anos atrás. Muito da hora esses jogos. Vale muito a pena o investimento, apesar de serem pouco caros. Quanto aos outros, X-Wing, Armada, Card Game, Imperial, Império versus Rebelião, nunca me chamaram a atenção. Isso foi um comentário antes dele ouvir o podcast. Foi durante que ele ouviu. Mas depois ele voltou aqui e deu mais uma retificação no comentário dele. Adicionou umas informações bem legais. Então vamos lá. Pronto, já ouvi. Nossa, que jogos massa. Irei falar um pouco sobre o que me chamou a atenção em cada um deles. Irei explicar agora por que não me chama a atenção nem o X-Wing, nem o Armado. Porém, vamos por parte. Primeiro, sempre gostei dos jogos tipo Dungeon Crawler, desde HeroQuest e D&Dzinho. Então essa coisa de você ter waves de tiles, monstros e do que mais você não consegue ver, só vendo assim no jogo, é muito da hora, ainda mais com portinhas, outras coisinhas massas que já vi no jogo. 2. Por que gostei do Rebellion, do Star Wars? Gostei de como a mecânica foi usada, então sendo bem fiel ao universo Star Wars. E assim sendo, deixando de forma bem bacana o jogo. Só que é meio difícil encontrar alguém pra jogá-lo, principalmente pelo tempo que demora. Porém, se acha, é um baita jogo digno de ir pra coleção. Essa é a verdade, cara. Rebellion. Eu falei que eu tinha reservado, mas minha reserva não deu certo e eu acabei pegando o Lords of Waterdeep, que um dia eu vou falar também aqui no podcast, bem legal. A terceira parte, ele manda o seguinte: por que não me chamará atenção os jogos X-Wing e Armada. Muito simples. Não é que eu não ache bonito. Muito pelo contrário. São lindaços. E também não, porque eu não acho bacana. Pelo contrário, é um jogo muito da hora. Porém, tem uma paixão muito antiga. E se torna praticamente uma wormhole de dobra 7. Onde meu dinheiro cai na conta do vendedor do qual me refiro. Yu-Gi-Oh! Pra mim, o melhor card game de todos os tempos. Gasto muito. E não sou muito. Mas sim muito dinheiro. Acredito que já torrei até hoje pra mais de 5 mil reais. Caraca. E ainda gastarei mais porque participo de torneios. E pra participar, pra ganhar. Precisa de grana, que é praticamente o que você gasta com a Armada, pra quem ama o jogo. Porém, se tivesse a oportunidade, jogaria assim, né? Por que não? Obrigado, adorei o cash. A trilha matadora, pirei muito com a marcha imperial no comecinho. Não poderia mesmo deixar de colocar ela. Valeu, pessoal. Bom, então é isso, gente. Eu fico aqui em mais uma leitura de comentários. Então vocês vão ficar com o cast sobre nossas jogatinas. Todos os jogos vão estar linkados aqui abaixo, na descrição do post, que é publicado lá no Ludopedia, se você acessa pelo feed, né? Lá tem as informações dos jogos e muito mais. Então é isso, divulgue para seus amiguinhos do podcast. Então se você tem amigos que curtem board game, aproveite para apresentar o podcast. Muita gente gostou, mesmo não curtindo muito podcast. A gente tenta trazer uma forma bem mais humorada, sabe como que é, né, gente? Bom, então é isso, e continue com o podcast e até a próxima edição. Falou! Então, cabeça, você que tá um tempo aí sem participar do Jogatina. Saudades, espero que os ouvintes sejam com saudades de mim. Terminou o seu TCC, cara? Terminei, entreguei, falta só apresentar na banca, mas isso é o de ver. Ah, agora é a parte fácil, né, cara? É só falar. Falar o que, que a gente não faz. Falar e na dúvida fala que, olha, não era bem esse escopo do meu trabalho. Mas vamos lá, então, falar dos joguinhos que jogamos. Eu vou começar, na verdade, os meus dois jogos foram uma dobradinha de, vamos colocar assim, como terror, né? Uma temática, dois Ameritrashes. Aquele gordo, né? Dobradinho. Dobradinho. É. Os nossos Eurogamers choram, mas é dois Ameritrashes que eu joguei. E eu vou começar por aquele que recentemente recebeu a expansão aqui do Brasil, que é o Eldritch Horror. Olha aí, jogão, hein? Sim, coisa jogão. Coisa boa, hein? Coisa boa. Jogão, cara. Eu tinha jogado ele já uma vez, mas a primeira vez é sempre aquela coisa que você ainda tá meio pegando, né? Não, agora gira isso, agora eu posso fazer isso. Aí eu peguei o personagem pela aparência dele. Então, né, agora dessa vez eu posso dizer que eu joguei ele, vai, no máximo, ou com todas as regras funcionando e toda a mecânica fluindo um pouco melhor. E, cara, o jogo é muito divertido. É legal que ele é um cooperativo que a galera se esforça, e ele é um cooperativo que não força o alpha player, né? Aquele cara que Exatamente. Quer dominar a mesa. Porque, porque assim, vai dar errado. O jogo tem um sistema tão interessante aí de... Eu já ia falar freios e contrapesos, mas não faz sentido isso dentro do fora do cenário jurídico, não faz sentido. Mas ele tem um sistema de equilíbrio. Só você não rir, né, seu filho da puta. Desculpa pra galera não do meio jurídico. Mas assim, ele tem um sistema de equilíbrio onde mesmo que o personagem ele fala assim, não, eu vou ser bom em tudo, ele não conseguiria. Não. Então ele não consegue sozinho resolver todas as situações por mais que ele queira. Por N motivo, seja porque ele vai ter que se deslocar muito no mapa e não vai dar tempo, seja porque ele vai ter que aprimorar muito alguns dos seus atributos e isso demora e você tem um limite pra isso. Ou mesmo porque é um jogo cooperativo, né, cara? Exatamente. Não, mas mesmo que ele fale, não, foda-se, eu vou jogar, sei lá, deixar todo mundo pra trás. Isso. Ainda assim, ele ainda tem a rolagem de dados que pode... Acabar com os planos, cara. Acabar com os planos dele. Então... O que é um sistema, inclusive, que a Fantasy Flight faz muito bem, né? Quando ela tenta manter o intuito do jogo até o final, ela cria empecilhos que te travam de uma certa forma que você é obrigado a jogar o jogo daquele jeito. Uhum. Ou você não consegue, tipo, ser pau no cu com todo mundo. Ah, é um jogo cooperativo, foda-se, vou jogar sozinho. Não, você não consegue fazer isso. É, isso é verdade. Eles fazem isso também muito bem no Game of Thrones, que você é obrigado a seguir a temática da série dos livros, que é fazer uma aliança para depois romper ela. Porque se você não fizer uma aliança, você não consegue avançar até chegar muito próximo de ganhar, e se você não romper ela, você não consegue ganhar o jogo. É uma coisa bem interessante que a Fantasy Flight é muito boa em fazer, né? Sim. E a questão da Fantasy Flight, você pode ver que o estilo do Corey Kuniska tá no... Anota do bingo, vou falar do Corey Kuniska todo episódio. E Civilization, né? Civilization, já falou em offline Civilization aqui. Sim, já anota no bingo também. A cabeça vai falar que o Eldritch Horror agora dá pra 200 pessoas. Exatamente. É, o bom é que o jogo ele dá pra 267 pessoas. Não, mas pessoas. Na real é legal porque... Você chegou a jogar ele com 8 pessoas? Não, eu joguei ele com 6 pessoas. Teve um amigo meu que jogou com 8 pessoas e falou que foi 9 horas de partida. Caramba. Nossa, o meu jogo foram... Deixa eu pensar aqui quantas horas. Acho que foram 5 horas de partida e nós perdemos, né? Na verdade a gente não conseguiu... Ele levou sorte que ganharam contra o Cthulhu. A gente não conseguiu ganhar. é o nosso era o Cthulhu também. Uhum. É, a gente acabou perdendo, mas assim, foi o outra coisa, né? Bom, o jogo, você, quando joga com o tabuleiro, é bem difícil. Ele tem várias formas de acabar com o seu jogo, mas ainda assim não é frustrante. A gente se divertiu muito, sabe? Aquela coisa, a tensão funciona. A tensão, ela serve pros jogadores ficarem, meu Deus, a gente tem que fazer isso agora. E, né, e corre pra lá, e tenta rolar, e torce. Então, assim, é, mesmo quando a gente... As duas vezes que eu joguei, eu perdi o jogo, né? Até agora, as duas partidas que eu joguei inteiras. E ainda assim, eu não saí frustrado, não saí puto, falando, caraca, esse jogo não dá pra jogar, não quero mais jogar esse jogo. Ou, né, a galera que dá uma roubadinha pra facilitar algumas regras. Não, e se a gente deixa essa regra, a gente ignora agora pra não perder? Essa regra não, não é conveniente. Ah, é, exatamente. Então, assim, a gente jogou com todas as regras, todas as dificuldades, e eu gosto ainda assim do jogo. Eu acho que ele funciona muito bem, porque eu acho que se o jogo ele é cooperativo e ele fica muito fácil, eu acho que a galera dispersa. A galera vai tipo, ah, a gente já tá ganhando mesmo, então eu nem vou prestar mais tanta atenção no que eu tô fazendo. Não, exatamente. Porque a tensão faz todo mundo ficar pensando, não, mas eu vou por aqui, não, mas eu acho que eu vou tentar aqui pegar esse item, mas se eu passar esse item pra você, ah, mas você tá perto da pista. Então eu acho que isso, essa tensão e a dificuldade, ela liga os jogadores, né, assim, não deixa que eles dispersem, porque senão não funciona. E tem uma coisa que eu acho que é legal no... Os jogos que tem essa linha Eldritch, né, Horror, uhum, tem o Elder Sign e por aí vai. Arkham Horror, Mansion of Madness. Eles são elegantes num quesito pra mim. As cartas, por exemplo, no Eldritch mesmo, ele é elegante porque quando você vai fazer uma, sei lá, uma exploração, assim, ele te dá um contexto. Fala assim, ah, você descobriu tal coisa, você viu uma situação, o que você faz? Você faz um teste disso. Mas ele te dá todo o contexto antes de você fazer a ação. Não é só role tal dado e descobre se você fez ou não. É, sempre tem uma parte narrativa. Sim, muito narrativa legal dele por trás. É muito boa. Então, ele vem do universo narrativo que muita gente adora, né? Que é do Lovecraft. Cara, e você vê isso muito bem nas cartas. Não, eu acho que assim, quer dizer, a Fantasy Flight, ela tem uma... Ela é conhecida pela qualidade artística dos seus jogos, né? Seja nas ilustrações, seja na forma como eles são escritos, né? E eu acho que quando, ainda mais quando a gente tá falando de um Ameritrash, que é um jogo que se pega na temática, se pega na narrativa, esses jogos da linha horror, né? Eu acho que eles chamam até como Arkham, né? Da linha do Arkham, né? Arkham Story, eu vou conhecer. Arkham Stories, né? Uma das coisas que eles mais gostam é colocar toda essa temática, e sempre o jogador lê um texto que, por mais que ele não faça diferença na rolagem de dados que você vai fazer, então, que diferença faz pra rolagem de dados se você foi abordado por um cultista esquecido, ou porque você entrou numa mansão assombrada por um fantasma? Uhum. Pra rolagem de dados, nenhuma, mas pra imersão e pra graça daquela ambientação e de estar tudo dando errado, é muito legal. É o que o pessoal fala assim, qual que é a graça de RPG se você rola só dado e faz teste? Não é isso. Exatamente. Tem gente que resume, RPG é uma rolagem de dados, e dane-se, né? Não, se você não quiser ser imerso, você joga outra coisa, entendeu? Claro. Tem esse fator de sorte justamente pra você colocar aleatoriedade. Senão fica tudo previsível e pronto. Aí não tem graça nenhuma. Então você tem que ter a questão do aleatório pra fazer parte da temática, pra fazer parte da graça do jogo. E isso do jogo, ele coloca essa questão do aleatório de uma maneira que ela encaixa com a temática, né? O aleatório e a sorte não é só simplesmente pra você ter um pouco menos, né, de controle ou pra poder dar errado. Mas é pra você ter noção de que você não tá no controle da situação. Então, por mais que você se prepare, que você faça toda aquela conta de, não, agora eu vou pegar esse item pra fazer essa rolagem contra esse monstro, pode dar tudo errado, mesmo que você role 10 dados. Isso, né, sabe? Porque você não tá no controle da situação. A gente tava jogando com um dos personagens, pegou lá uma bênção, e a condição de bênção dizia que todos os dados que saíam 4 funcionavam como sucesso também pra ele. Mas, toda vez que aparecia que a carta de mito saía com aquele símbolo vermelho, né, aquela bolinha vermelha, ele tinha que rolar um dado, e caso caísse um, ele descartava aquela condição de bênção. E toda vez que aquilo saía, sabe, era uma tensão. Você fala, meu, ele vai perder isso, está sendo muito importante pra gente conseguir, sabe? E aí o cara, uma hora ele perde, sabe? E você não fica puto de, porra, por que eles colocaram isso? Não, é porque você entende, tem uma questão, é uma benção, tem uma história de não ser definitivo, você tá brincando com magia, que é uma coisa que você não controla. Então tudo isso é muito legal. Você jogou com a expansão, né? Não, eu não joguei com a expansão, mas saiu agora. Já tinha uma expansão e agora saiu a segunda. Tinha Conhecimento Perdido e Conhecimento saiu Montanhas da Loucura agora. Isso, eu não joguei com nenhuma das duas, eu tenho muita vontade de jogar com elas ainda. O Montanhas da Loucura adiciona um mapa adicional, que é o mapa ali da região do Alasca, ou sei lá, Ártico, isso, né? Isso. Então ele coloca essas coisas, até porque muito dos contos envolve essa região como uma região não desbravada, né? É. It hurts. Excel, e você, cara? Cara, eu não, infelizmente não joguei nada muito novo, né? Eu minhas jogatinas ultimamente foram jogos repetidos, mas em breve teremos novo, porque a segunda leva aí do Kickstarter do Black Plague vai chegar. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. E a taxa já tá... A taxa já tá... Ele já tá preparando já. Ele já tá preparando, já tá passando a vaselina em volta da taxa. Sim. Já. Né? E, mas eu joguei justamente o Black Plague, um dos que eu joguei, né? Ultimamente foi justamente o Black Plague. Black Plague a gente já fez um cast inteiro sobre ele, então não tenho muito a acrescentar sobre ele, mas sim sobre a jogatina em si, cara. Sim. Que eu acho que o grupo, por mais que teve bastante gente que não tinha jogado Black Plague ainda dessa vez, né? Quando a gente jogou, se adaptou muito bem, cara. A gente conseguiu captar o espírito muito bom do Black Plague, de você não ter que ficar correndo muito, você ir pra cima. E a gente não teve muita escapatória, porque os zumbis começaram a acumular de forma absurda. Ah, sempre. O engraçado ficou por conta do seguinte: a gente chegou num ponto em que faltavam completar dois objetivos pra ganhar o cenário, que era um dos personagens chegar em nível vermelho e a gente capturar o último objetivo, que a gente já tinha pego todos os outros. O que a gente fez terminou sendo engraçado porque a gente tinha um pergaminho que permite você empurrar os zumbis, né? Uhum. Então a gente ficou na boca do edifício, que a gente já tinha limpado, e trocava. Então eu pegava o pergaminho, saía, atacava um monte, matava os zumbis que davam com as minhas movimentações e empurrava os zumbis pra um quadro de distância. Aí o outro cara saía, matava mais um tanto, atirando, voltava pra dentro. E a gente passou, sem brincadeira, umas 7 rodadas assim. Isso que é legal, porque os zumbis, você sabe que os zumbis, eles vão se movimentar, claro que tem as cartas ali que vão fazer tipo, ativação dupla e tal. Dupla, tal. Mas a questão de você descobrir um combo é a parte mais engraçada. E é legal quando você coloca isso, você ri disso dentro da ideia de visualizar isso acontecendo. Sim. No jogo, uhum. Né? Eu não vou comentar aqui, mas assim, né? Não foi a da minha escolha, mas um dos jogos que eu joguei no feriado agora foi a Season 2 do Zombicide, né? Uhum. E na Season 2, na caixa básica, uma das coisas que ele adiciona é uma porta giratória. E aí a gente tava numa missão que era basicamente, você tinha que entrar no que seria o presídio, você começa na rua, entra no presídio e você tem que fechar a prisão e eliminar todo mundo lá dentro, né? E eliminar todos os zumbis e aí você ganha o jogo se você pegar todos os objetivos e fizer isso. Uhum. E aí tinha uma hora e aí, obviamente, você começa a limpar os zumbis dentro, os zumbis da rua, que dão spawn na rua, começam a acumular e aí tinha abominação dentro. Então o que a gente fez? A gente começou a fazer esse joguinho de contar casa pra prender todos eles dentro da porta giratória e a gente jogar um coquetel molotov de uma vez, né? Genial. E a história era assim, eu era o cara responsável pela porta, então eu era que tinha lá a paradinha pra gente, ficava lá pra girar a porta. Só que quem jogasse o coquetel molotov, obviamente ia pular pro vermelho, porque tinha uma quantidade muito grande de zumbis, duas abominações. Nossa. Não sei o quê. Aí eu falei assim, o meu objetivo agora é ser o primeiro a ir pro vermelho. Então o que eu fazia? Na minha vez, que era pra eu só ficar parado e deixar a porta e girar a porta pro lado certo, eu girava pra mim, dava uns tiros e girava a porta de novo pra tentar aumentar o meu nível antes do cara que ia jogar o molotov. No fim eu não consegui, mas assim, foi muito divertido. Nessa nossa tática, eu era o que tava com o nível mais alto e como eu conseguia manipular os feitiços muito fáceis... Tava com qual personagem? Eu tava com o mago. E daí eu podia deixar a habilidade ali na mochila e ir atacando com as outras coisas, né? Chegou um ponto que a gente tava já com a build de dragão e a tocha pra fazer a explosão, né? Uhum. O cara que tava com a tocha, antes de me passar a tocha com o último movimento, ele ficou calculando quantos movimentos ele ia gastar pra sair lá fora e ele mesmo explodir a parada. E se ele ia conseguir subir pro nível vermelho, em vez de me deixar subir pro level vermelho e ganhar o jogo. Esse tipo de coisa que é legal, às vezes, no jogo, sabe? De você ficar... Ou você fala assim, bom, peraí, se eu usar esse tipo de ação, eu posso entrar, bater e ir embora e deixar outro cara ali. Uhum. Se foder, fode ele. Entendeu? Acontece pra caramba no Zombicide, né, cara? E termina sendo muito engraçado isso aí. Abuzeta, o que você jogou? Eu joguei, cara. Jogo de civilização. Não. Não joguei civilização. Não vou falar jogo de civilização hoje. Opa! Aleluia. Como assim? Aleluia, irmão. Rasga a cartela do bingo. Não, eu joguei Twilight Imperium, tá bom? Anota aí, beleza. Agora sim. Bom, marca no bingo, mas Twilight eu Imperium. Também joguei o Arcadia Quest. Cara. Esse é bom. E eu joguei com vários grupos e todos os grupos gostaram. Porque... Deixa eu ver se eu entendi. Você jogou com vários grupos? Você estava me dizendo que o Arcadia Quest comporta 30 pessoas? Achamos o jogo do cabeça? Achamos o jogo do cabeça. Achamos o jogo do cabeça? 30 pessoas? Aquele cara do comentário teve uma convulsão lá, que ele não curte jogar as paradas com muita gente. O interessante dele é que todos os grupos gostaram muito dele, até por questão de que quando eu apresentei o Zombicide, muita gente, alguns torceram o nariz, não curti muito por causa da mecânica X e Y. Mas ele é legal porque ele é um jogo que, baseado em campanha, tem cenários que você vai seguindo. Por exemplo, o Zombicide você faz um cenário, você não segue pra outro como se fosse continuação da história. Você só faz cenário e pronto. É um cenário único. Não, mas se você seguir eles têm uma historinha que vai conectando. É, você pode, se você quiser, fazer, mas o jogo, ele incentiva menos do que as Quark. Isso é verdade. Ele até incentiva menos, mas você pode seguir todos como uma campanha. Até porque no arcade, de um cenário pra outro, os monstros sobem de level. Entendeu? Você sobe de level, você compra armas melhoradas pra um cenário pra outro. A temática dele é que é legal porque ele é um jogo, ao mesmo tempo que é cooperativo, ele tem o PVP, é um jogo de 2 a 4 jogadores. É muito legal você jogar com o máximo de jogadores possível. Normalmente, por cenário, sempre tem duas missões contra o cenário e as outras missões é sempre PVP. Que é sempre matar um herói da guilda de qualquer pessoa. Cada guilda que você matar, por exemplo, se você matar um herói de todas as guildas, você completa o cenário. Cada cenário tem como objetivo você completar 3 quests. Então você tem essa questão de você acabar caindo na lutinha. E o legal dele é diferente do Zombicide, você não controla um herói só. Por guilda, você tem 3 heróis. Você controla uma guilda. É, controla uma guilda que você tem 3 heróis que você controla. Mas você consegue mais de um player compartilhar a guilda? Tipo, uma guilda, cada player controla um personagem? Mas isso é possível de ser feito? A regra, tipo assim, é inviável ou você poderia, adaptar? Até dá pra fazer uma guilda contra outra se você quiser fazer não, uma. Não nesse sentido, Sabuzeta. Mais de uma pessoa na mesma guilda é possível ou o jogo diz que não pode? Eu acho que fica ruim, porque assim... Mas o jogo limita? Não é que limita, deixa eu explicar por quê. Quando você faz um movimento com um dos heróis da sua guilda, se fosse na mecânica do Zombicide, você estaria parado com ele depois, né? Você movimentaria, esperaria o round todo mundo jogar todas as ações e voltar pra ele fazer movimento. No arcade, não. Você pode fazer um movimento com ele, quando você faz um movimento com um dos heróis, você não faz um movimento com os três, só com um cada vez. Quando chegar na sua vez, você pode fazer um movimento com aquele herói que já se movimentou. Entendeu? E não mexer em outro. Não mexer em outro. Então você sempre pode mexer com deles. Tá. Entendi. Então ficaria. Não é que o jogo limita, mas pela própria mecânica ficaria chato você jogar com mais uma pessoa. Não, entendi. Você tem que cada um controlar três, porque dá pra fazer combo de flanquear. Combo. Sim, até porque assim, cada personagem, independente da, entre aspas, classe dele, habilidade dele, eles podem usar qualquer coisa. Pode usar magia, pode usar distância, ou pode usar arma melee. Mas eles favorecem. Ah, o cara que é muito bom com magia, vamos deixar ele com magia. Então, na hora de você pegar os equipamentos, no começo do jogo você tem inicial com 5 equipamentos. 2 armas melee, 2 magias e 1 arma à distância. Então você realoca nos seus 3 heróis como você quiser. Você pode colocar lá, o cara que tá com a miniatura de arco só tem magia, entendeu? E a miniatura é só pelo bonito mesmo. Sim, a miniatura é pelo bonito e você coloca a basinha igual no Zombicide lá, que você coloca da cor da sua guilda. Diferente do Zombicide, que tem um turno de jogadores e tem um turno dos zumbis, os monstros do cenário, eles não têm turno. Eles têm trigger de ativação. Então eles têm trigger de reação quando você ataca eles. Se caso você não der overkill, porque quando, vamos supor que você ataca um inimigo, um inimigo do cenário, ele tem 3 de vida, mas tem 4 de overkill, mas você deu 3 de dano, você matou ele. Só que como você não deu overkill, ele te dá a resposta. E quem joga os dados e faz ação pelo monstro é sempre seu jogador à direita. Você pode matar o monstro, ele pode matar, como já aconteceu várias vezes comigo, entendeu? Eu fui lá, matei o monstro, mas eu morri. Entendi. Isso pode acontecer facilmente, até porque o lance de você rolar os dados, que são os dados temáticos, né, um D6, mas ele tem faces ali, tem 3 faces de espada, que é pra melee, quando você vai usar arma melee, tem 2 faces de arco, que é pra qualquer coisa à distância, seja magia ou arma à distância, e um símbolozinho crítico. Quando você, por exemplo, vamos supor que eu tô usando espada, eu tiro 2 espadas e um crítico. Aquele crítico vale como 1 e você pega um novo dado e rola também. E se você tira crítico de novo, você vai somando até você parar de tirar crítico. Você vai abrindo o dado, né, que eles abrindo falam. Abrindo dado. Alguns RPGs têm isso, né, alguns sistemas de RPG trabalham com essa ideia de você abrindo o dado. Isso é legal porque às vezes quando alguém joga pelo inimigo do cenário, aconteceu isso uma vez comigo. O inimigo tinha 2 dados e com de abrir dado foi a 6 de dano, então não tinha o que fazer. Aí tem o dado de defesa, e tem toda a mecânica que se você morre, antes de falar de morrer, claro, quando você vai atacar, você pega um símbolozinho da sua guilda e coloca naquela arma. Aquela arma tá exausta. Você não pode reutilizar ela. Exceto se não tem um personagem que fale que você pode não utilizar, não exaustar ou exaustar. Não exaurir. Exaurir. Isso. Uma vez que seu personagem morreu, você pega ele, coloca lá na folha da guilda e coloca uma caveirinha lá, que é o símbolo de morte que ele tem. Independente se ele morreu ou não, você pode falar que quando chega na sua vez, você fala assim: eu não vou fazer nada, eu quero descansar. O que você faz quando você descansa? Todas as cartas que estão exaustas. Agora errei. exaustas, você dá refresh nela. Eu acho que exauridas você... também seria correto, agora então, eu tô em dúvida. É, eu acho que encaixa também exauridas. Essas cartas vão ser renovadas e os personagens que morreram voltam pro cenário. Mas fala, mas por que tem vantagem deles voltarem? Quando você acaba de um cenário pra outro, aquele contadorzinho de morte que ele, cada herói teve da sua guilda, eles vão abrir cartas de maldições mortais. Então, de um cenário pra outro, você pode ter uma maldição que atrapalhe. Aquele número de ficha não é o número de maldição que você vai pegar. É o número de carta que você vai abrir e a maior que você vai pegar. Isso, então, aumenta muito a rejogabilidade. Aumenta. Porque, mesmo que você jogue duas vezes, vai, passando pelo mesmo conjunto, essa mudança entre as missões pode mudar. E aí você tem condições diferentes pra se adaptar. Sim, sim. Até porque ele é legal, porque, assim, ele é um jogo que tem uma rejogabilidade muito alta. Então, por exemplo, já fazer uma comparação de novo com os Homicides. Os Homicides tem um cenário pronto. Todo mundo começa no local pronto. Então, você sabe o que você pode fazer. O que vai dar a aleatoriedade dele é as cartas de ação e tal. Tá. Ele, você não tem a aleatoriedade do movimento dos zumbis, dos monstros em geral. Dos monstros. Que vai fazer o movimento é ações dos jogadores. Então, essa é a aleatoriedade. Mas a questão de você ter combinações, você pode ter combinações de heróis diferentes. E quando a gente começa um cenário, o jogo é baseado numa cidade. A cidade de Arcadia. Ele tem 6 cenários fora, 4 cenários dentro e tem o templo final, que é onde você enfrenta o Lord Feng lá, que é o inimigo principal do jogo. Qual que é o objetivo do jogo? Você completar 3 cenários lá de fora, que eles têm dificuldades fácil, médio e difícil, depois pular pra dentro, fazer 2 dos 4 cenários e depois fazer o final. Então você vai passar por 7 cenários até você completar a campanha. Ele é um jogo de campanha. Quanto tempo mais ou menos demora cada cenário? 1 hora e meia no máximo. É rápido, é muito rápido. Por mais que ele tenha aquela complexidade de ter um tabuleiro modular que você vai montando, coloca muita peça e você tem que fazer, as pessoas vão correr atrás dos objetivos. Porque uma vez que vou supor que eu matei o Excel, matei o Cabeça, não tem por que ficar matando vocês. Eu não vou ter bônus nenhum por matar você. Então eu vou tentar correr atrás do meu objetivo contra o cenário, entendeu? Pode rolar o PVP, a galera fica se matando ali de zoeira, mas no final das contas, quem ficar fazendo isso dá benefício pra quem não tá fazendo, entendeu? Se ele já completou de matar o PVP, entendeu? Você jogou ele com alguém que você considera novato em board game? Ou todo mundo já era meio iniciado já? É, isso é uma pergunta boa. Eu joguei com todo mundo que já tem um histórico assim. É que eu queria saber se ele seria o que. Se você que jogou, acho que. Bom, você ainda pode dar sua opinião. Você acha que ele é um bom jogo de entrada? Pra assim, conhece, quero trazer um jogo pro grupo. Você acha que dentro do que você já jogou, das possibilidades, ele é um bom jogo de entrada também, assim, por exemplo, como o Zombicide, que a gente já falou aqui? É, eu acho que sim. Eu acho que ele funciona ainda melhor pra quem vem de um cenário de RPG que não conhece muito board game. Porque tem uma pegada de RPG, certo? Interessante saber disso. Pelo que você falou, ele tem uma questão que alguns jogos estão fazendo, que é trazendo elementos até do videogame, né? A coisa de evolução de nível, você manter status. Sim, e por exemplo, essa coisa de nível, quando você passa de um cenário pra outro, as moedas que você vai pegando, fazendo quest, matando inimigos. Vamos supor que eu tô enfrentando um monstro e vocês estão na mesa, e o Snake também. E eu morro pra aquele monstro, vocês três ganham moeda. Entendi. Então, às vezes, o benefício do monstro matar os heróis inimigos é bom pra todo mundo, menos pro jogador que morreu. Então, tipo, tem várias maneiras que você ganha moeda. E de um cenário pra outro, você tem chance de, com as suas moedas, comprar até 3 cartas de upgrade. E de um cenário pra outro, assim como você vai evoluindo, os inimigos também. Então, esse é legal, porque você vai evoluindo, mas a dificuldade também. Então, você não fica mega forte e o jogo fica na mesma coisa. Então, você vai escalando junto com o jogo. Então, eu gostei muito do Arcadia Quest. Pra quem quiser, acho que agora em julho já vai sair, já vão ser shippados aquela standalone que é Arcadia Quest Inferno. Ah, sim, cara, sim, sim. Tá lindo aquela lá, tem muito herói. Tá, tá muito bonito. Eu sei que você mesmo pode dar. Já acabou a campanha, mas você pode pagar postergado, sabe? Você faz como se fosse um apoio tardio, mas você compra, pledge, né? Você tá comprando. Late pledge, isso. Late pledge. Você pode fazer se quiser isso aí, mas assim. Mas tá caro, né, amigo? Com dólar e. Com dólar mais atualmente, imposto. Mas assim, pela quantidade que vem, vale a pena. Ele é praticamente o que você pagou em Zombicide, sabe? É, isso aí. Jesus. É caro. Cabeça, então, agora você. Vamos lá. O seu outro jogo que foi pra mesa. Meu outro jogo que foi pra mesa, dessa vez não foi exatamente meu, mas o meu já está nos correios apenas aguardando a boa vontade da minha carteira, é o Betrayal at the House on the Hill. Joguinho maravilhoso, por sinal, né? Cara... Podemos fazer, inclusive, um específico de Betrayal posteriormente. Sim, eu acho válido. Eu acho super válido. Totalmente válido. A gente vai válido. Estar mais por cima, mas a gente vai deixar um pra nós três já jogamos, então nós três temos experiência suficiente pra fazer um específico e vai ter, pessoal. Pode aguardar. Bom, acho que esse... A gente fala, já chegou a falar rápido, acho que talvez citar ele aqui, né? Já citamos uma vez, eu acho. Mas, lembrando aí, ele é um jogo que ele salvo engano, hoje ele é publicado pela Wizards, né? Depois da primeira versão. Eu acho que ele é publicado pela Wizards. Eu não lembro. Eu lembro que teve uma alteração de editora realmente, mas eu não lembro quem que tá com ele agora. Não, o pior é que ele é um jogo de quando mesmo? 2004. 2004. Recentemente foi anunciada uma expansão, galera, que nem tava mais nada. 12 anos depois. Então, isso é uma coisa que eu vou comentar. Ele foi um jogo de 2004, aparentemente, pelo que eu pude acompanhar, ele é bem conceituado. De forma geral, gostam do jogo, né? Quem joga desde aquela época ainda acha ele legal, jogam até hoje. Ele sofreu realmente uma mudança de editora, se não me engano, foi 2009 ou 2010, ele mudou e foi reimpresso pra Wizards. Antes era da Hasbro. Ah, isso. E aí depois a Wizards comprou e distribuiu. E agora a gente vai ter uma expansão, né? What the fuck, 12 anos depois, né? Espero que não mantenha essa periodicidade de continuações. Né? Mas qual é a grande história do jogo? Também com uma temática meio de terror, o Betrayal é um jogo onde cada jogador vai interpretar ou vai receber um personagem que seria, como se fosse um estereótipo de um filme de terror, alguma coisa assim. É legal que ele assim, igual o Zombicide, ele faz uma questão de abordar temáticas de terror filme B, sabe? Sim, isso, sim. Isso, cara, perfeito. É a descrição perfeita pra ele. E aí, cada um de vocês assumindo esses personagens, e esses personagens adentram a misteriosa casa na colina, né? E, obviamente, ela é uma casa repleta de maldições, de magia negra, de seres estranhos. Os jogadores vão explorando essa casa, que, como a gente gosta de falar no videogame, ela se expande de maneira procedural. Ah, ou seja, cada vez que você joga, a formação da casa muda, porque você vai tirando os tiles que compõem a casa. Você vai montando ela conforme a movimentação, né? Isso vai determinando a ordem que os acontecimentos ocorrem, eu ia falar acontecem, mas vai ficar muito feio. Os itens que você pode pegar ou não, o tipo de desafio que você enfrenta, e em um determinado momento que o jogo, ele diz pra você, e obviamente baseado numa rolagem de dados, porque, né, se não tivesse emoção, não tem graça, uma grande maldição se espalha e um dos jogadores que até então jogavam juntos, se descobre o traidor, né? Ou não. É verdade, teve pode acontecer. Não ter. Ou não, tem duas ou três maldições que nenhum dos personagens dos jogadores. E é aí que o jogo brilha, né? E aí que o jogo que se altera. É só um jogo de exploração até então, né? Tipo, ok, vou pegar a carta. Exatamente. Esse é o legal dele, né? São dois jogos em um. E aí, desse momento em diante, o que acontece? Um jogador que, ou, né, caso, imaginando que vá ter o jogador traidor, ele vai pegar um livro do traidor e vai ler qual é o novo objetivo dele, quais foram as condições que mudaram, enquanto os sobreviventes, né, vão ler um outro livro. Por que isso? Porque ambos os lados vão ter informações que só eles têm, e eles nunca vão saber, pelo menos de início, o objetivo que o outro lado. E eles passam a jogar agora contra, um lado contra o outro, né? Sim, sem objetivo declarado. Isso é muito legal. É muito legal. Sim, o jogo, ele é muito legal, porque ele... no começo, você fica naquela tensão, porque você sabe que uma hora vai dar merda, então você fala, cara, eu vou ter que buscar equipamento, eu tenho que vasculhar e tentar não me ferrar. Uhum. Ao mesmo tempo que você fica sempre agora, puta, vai ter que rolar agora, vai fazer a rolagem pra ver. Aí rola, dá um assim, você fala, puta que pariu, foi quase. E aí você vai naquela, né, naquela tensão, na tensão, aí a hora que o jogo vira, e, né, e um dos caras que até o momento tava pensando com vocês em trocar item, né, esse tipo de coisa, ele vai ser, né, pode ser o traidor, na mesa que eu joguei era um dos jogadores. E aí, cara, o jogo fica muito legal, porque o jogo, ele fica muito difícil pro outro lado, né, pro lado dos sobreviventes, como todo filme de terror, não pode ser fácil, mas o legal é realmente como você tem que tentar descobrir as coisas, né, e você fala, meu, qual será que é o objetivo dele? Será que o objetivo dele é pegar alguma coisa? Será que o objetivo dele é matar todo mundo? Da mesma forma que ele vai tentar entender, o jogador traidor vai tentar entender o que que os sobreviventes vão ter que fazer. Então, será que eles vão ter que matar todos os monstros? Será que eles têm que ir pra entrada? Como que eu vou conseguir impedir eles? Exatamente. Malditas crianças encheridas e seu cachorro, né? E seu cachorro. Isso aí é dos melhores, cara. Exatamente. A partida que eu joguei, especificamente, ela não teve eliminação de jogador. Era uma missão que permitia que o jogador... Na verdade, era uma missão de zumbi. Então, da vez que o jogador morria, ele voltava como zumbi. Que da hora. E o legal é que ele, além de... Aí, tudo bem, né? Você tinha o seu objetivo inicial, normal, como sobrevivente, aí você morre e volta zumbi. Quando você volta zumbi, você tem que cumprir um novo objetivo se você quiser ganhar junto com o lado do mal. Então, nossa, não é só virar zumbi e agora tô ganhando. Não, você tem mais uma condição nova. Você realmente trocava de lado. Exatamente. Pô, legal. E aí, é muito legal. Algumas eu sei que tem eliminação de jogador, então algumas configurações, elas podem ser, às vezes, um pouco frustrantes. É até o dono do jogo que eu joguei, ele comentou que uma das vezes que ele jogou, inclusive com um dos rapazes que tava jogando, a maldição se espalhou muito rápido e o cara morreu muito rápido. Assim, ele morreu, tipo, em coisa de, talvez, 4 turnos, sabe? Acontece. A gente já vi algumas mesas de estourar a maldição e automaticamente morrer 2 caras. É, isso é uma possibilidade do jogo, né? Então, muitos podem considerar aí, né? Falar que é um problema, que é um erro de design. Não, mas é projetual dele mesmo pra ser difícil. Pra ser difícil. É, e ele ser realmente aleatório. Ao ponto que pode, desde a primeira, né? Do momento que você tem a... Porque como... Só explicando rapidamente. À medida que você vai adquirindo as cartas de Omen, que seriam... Eu nunca lembro a tradução exatamente. Omen é... Presságio. Presságio. Você vai juntando essas cartas de presságio, você faz uma rolagem e você tem que tirar um número maior que o número de presságio. Só que existem dados, os dados não são dados de 1 a 6. Ele tem 6 lados, mas eles têm lado 0, lado 1, lado 2 e lado 3, ou só lado 1 e lado 2? Não, só lado 1 e lado 3. Lado 2. Então, pode ser que você role todos os dados e todos deem 0. É, 1 lado 2, 2 lados 1 e 3 lados 0. Então, existe uma probabilidade de 50% de cada dado de dar um 0. E se der um 0 em todos, por exemplo, na primeira carta de presságio, a maldição estoura. Sim. Então, assim, isso é previsto, né? Isso cansei pode acontecer. De fazer rolagem com 8 dados e tirar 1. 1, né? É, acontece. Sim. Então, tem essa possibilidade. Eu imagino que é um jogo que dificilmente vai sair no Brasil. Talvez agora, com a expansão, alguém pense em trazer. Cara, é porque ele é um jogo bem antigo já. É, exatamente. Mas é um jogo divertidíssimo. Ele é muito bom. Se você tem a oportunidade de jogar, jogue, pelo amor de Deus, porque ele é demais. Eu acho demais. E assim, e pra mim, o grande brilho do jogo é essa questão de mesmo que você jogue várias vezes, você nunca sabe quem vai ser o traidor. Não, e você também, você não sabe nem a maldição que nem vai ativar. Exatamente. Porque ela tem uma, pra explicar pra vocês, funciona mais ou menos assim. Quando você faz a rolagem do presságio e ela dá errado, vamos dizer assim, as coisas. O livro de regras tem uma tabela que você vai cruzar aonde isso aconteceu, com que item, tipo Coronel Mostarda na biblioteca, pra descobrir qual maldição que vai ativar, qual das 50 maldições. 50, né? E pra cada maldição tem uma condição de quem vai ser o amaldiçoado. Então assim, não é assim, é sempre na mão de quem rolou. Não, a que a gente jogou, por exemplo, que é a do zumbi, era qual ia ser, quem ia ser, no caso, o traidor. Às vezes o cara que ativou a maldição, ele não vai ser o traidor. Nesse caso não foi. Muitas vezes não. Nesse caso era o jogador que controlasse o personagem mais velho, porque na cartinha de personagem tem a idade dele, né? Quando que ele nasceu. E no caso era o padre. Nossa, era o cara que tava jogando de padre. É, exatamente. E aí ele que virou. Então assim, por azar, o cara que tava com mais equipamento. Né? Era o cara que tava mais forte. Acontece também. E assim, o meu grupo se divertiu muito. Cabeça, só uma dica pra vocês. Esse jogo também, assim que eu comprei ele, eu me diverti pra caramba. Só tive um problema muito sério. Eu joguei ele com uma constância tão grande, que eu tive que ficar um tempo sem botar ele na mesa. Você lembrava de pra poder voltar. Não, pelas maldições, eu não cheguei a jogar todas, muito pelo contrário. Mas é que ele viu tanta mesa que eu precisei esperar um tempo sem jogar pra despertar a vontade de novo, porque ele se tornou não chato, mas é que ele se tornou mais do mesmo. Você chega um ponto que você enjoa um pouco, você quer ver uma temática diferente. Ah, sim. Isso efetivamente então, assim, tem uma rejogabilidade alta? Tem. Muito boa, alta, é. Mas é um defeito que ele e alguns outros jogos têm, que se você joga eles muito constantemente, você tem que dar um tempo pra voltar a jogar. Enquanto alguns outros não, você consegue jogar constantemente sem problema nenhum. Normalmente os party games você consegue repetir ele com uma frequência muito maior, né? Porque, querendo ou não, ele ainda é um jogo razoavelmente demorado. Ele é muito rápido, porque a partida dele é 2 horas. Até menos. Não. É que depende. Depende muito de como o jogo correr. Então, Betrayal, o mínimo previsto é 1h30, se eu não me engano. Claro, pode né, dar um TPK lá e todo mundo ganha em 2 rodadas. Pode, mas a previsão em média é 2 horas. Tanto que o que a gente jogou deu até mais que isso. Foi umas 3 horas de partida, porque as duas formas de resolução eram demoradas. Eu não vou falar, porque vai que alguém compra e estraga, mas as do zumbi, os dois lados não seria uma resolução rápida. Dependendo da partida, demora muito pra ativar ativar a maldição. Aí você tem o problema de resolução dos objetivos que pode demorar mais um tanto. Então varia. Sim, sim. É, e um talvez um problema é que, pra quem, né, quiser jogar, quiser importar, quiser ir na casa de alguém, é que ele tem uma dependência do inglês. Sim, sim. Porque realmente, assim, uma coisa é, a gente fala, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito pouca restrição com o inglês. Então, assim, a não ser que se jogo muito, muito avançado em inglês, eu consigo. Mas, por exemplo, porque um dos jogadores que não sabe inglês pode acabar virando o traidor e ele vai ter que ler sozinho. Isso é uma coisa que tem que ter em mente. Talvez passar o traidor pra outra pessoa, caso ele fale, olha, não consigo ler, sei lá, meu inglês não dá. Sim, é uma problemática que eu tive também jogando com o pessoal do meu grupo que não tem muito, não entende muito inglês, né? Traz uma certa problemática, isso é verdade. Apesar dele ser simples, dele ter regras super simples de movimentação e rolagem, as regras específicas, depois que o jogo muda, você tem que saber, porque uma interpretação diferente ali pode alterar muito a mecânica do jogo, né? Tipo, condições de vitória, tipos de movimento. Sim. Que você pode fazer, porque daí os monstros têm características próprias, forma de movimentação, estrutura de fraquezas. Uhum. E poder. Então, isso é uma coisa que talvez você tenha que ficar esperto caso você se interesse pelo Betrayal. Sim, mas vale dar um destaque justamente no que o Cabeça falou. As regras básicas dele, o desenrolar de metade do jogo, propriamente dito, é tão fácil, que você não precisa perder tempo explicando, você pode explicar jogando. Isso, já. Isso. De tão simples que Mas assim, eu tava olhando aqui. Lá no Ludopedia tem tanto o livro dos jogadores e traidores traduzidos. Quem quiser jogar, beleza. Pode baixar. Pode aproveitar. Sim, sim. É uma opção aí pra quem, né? Só deixa eu fazer duas ressalvas pra esse jogo, que são maravilhosas. Lá vem. Não, ressalvas boas. Ressalvas boas. Okay. Uma, a caixa dele é linda. Sim. Maravilhosa. Lembra completamente uma capa de filme B, cara. Totalmente. A cor sabe, dele... Sabe, eu sempre design. Olho, me lembra aquele filme A Casa também. Ele lembra, mesmo. Porque tem, parece um lembra olhinho, mesmo. Né? E a boca lá embaixo. É. Porque no caso, o vilão é a casa nesse jogo. É assim, a casa que é do mal e ela que faz os problemas acontecerem, né? E a outra coisa que eu gosto muito desse jogo é que as miniaturas são muito bonitas. Elas são pré-pintadas. Sim, e isso é uma coisa muito legal. Tipo, são pequenas miniaturas pré-pintadas. Isso aí é demais. É muito bonito. O único porém que eu vou dizer aqui é que eles têm um tamanho de carta muito específico pra sleeves. Então, assim, eu descobri uma empresa que vende especificamente esse tamanho. Você conseguiu comprar? Opa! Eu te mando aqui, se quiser. Pô, eu quero, cara. R$20, frete grátis. Na verdade, a empresa é Swan. É Swan Panasia. Ela foi desenvolvida única e exclusivamente pra fazer sleeves pra cara, essa carta. Porra, cara, então, que é um tamanho, tipo, 57x10. E ele vende, essa loja vende, o Excel, exatamente 80 pro Betrayal. Tanto que, assim, é tão específico que eles já vendem. Que já vende como tá escrito aqui, para Betrayal. É isso aqui. É, custom made for Betrayal of the House on the Hill. Tipo, olha, a gente não vai te vender 50 e 50 porque você não vai ter onde usar o que sobrar. Mas então, fica aí a minha indicação de Betrayal. Eu acho que ele não tá esgotado, porque eu comprei ele recentemente. Mas, com a expansão, e eu imagino que ela até seja standalone, talvez, eu não lembro se eu li essa informação. Ela vai depender, eu acho. Então é bem provável que ela receba aí uma reimpressão, né? Então se tiver difícil de encontrar por algum motivo, ela deve ser impressa. Ainda mais pela Wizards, que não vai perder essa oportunidade de vender os dois, né? Então fica aí a indicação de Betrayal at the House on the Hill. E pessoal, aguardem o nosso episódio específico de Betrayal, inclusive que a gente vai citar ocasiões específicas de jogo, contar. Sim, sim. Vai ter spoiler, então já se prepare, mas quando a gente for falar, a gente avisa do spoiler. E também de curiosidades que a gente achou com relação a algumas cartas, alguns presságios, algumas maldições. Uhum. Tudo lá no nosso episódio especial. Aguardem. Cara, o meu segundo jogo que viu mesa e já faz algum tempo que eu jogo, não lembro se eu já comentei com vocês, é XCOM. XCOM. Morrer pra alienígena. Exatamente. XCOM é um jogo muito bom, cara, mas eu tive algumas experiências traumáticas com ele, porque veja só, todas as vezes que eu joguei em quatro pessoas, a gente perdeu de uma maneira absurda. Você acha que ele, com duas pessoas controlando duas pessoas, faz mais sentido do que cada um controlando um? Não, cara, eu gosto dessa temática de cada um controlando um, só que o jogo se tornou infinitamente mais fácil jogando em dois, essa é a verdade. Eu não sei se é o meu grupo em específico ou se somos eu e o Daniel que jogamos muito bem juntos o jogo. Mas assim, é um jogo que ele é feito pra ser difícil e ele tem tudo pra ser difícil. Só que se você der sorte nos dados, você consegue contornar ele de uma maneira muito absolutamente fácil, entendeu? E outra coisa interessante é que as duas vezes que a gente jogou, eu e o Daniel, a primeira partida a gente tomou uma sova, mas uma sova monstruosa do tabuleiro espancar a gente com cuspir na nossa cara. E aí a gente rearrumou o tabuleiro e falou, não, vamos de novo. A segunda vez foi um passeio no parque e o jogo não ofereceu dificuldade nenhuma. Mas tem algumas cartas, algumas situações de evento que faz o jogo ser difícil ou fácil? Tem. Veja só, o jogo ele depende muito de rolagem de dados, né? Certo. Na fase cronometrada, você vai setar qual que vai ser aquela rodada, fazer todas as coisas que tem que fazer na rodada. Uhum. E você tem que estar atento com isso. Inclusive, é recomendado que quem cuida da parte da ciência tenha conhecimento muito bom das cartas de ciência, as cartas de pesquisa, para saber o que vale a pena ou não pesquisar de uma maneira muito rápida. Como a gente tá sempre jogando com as mesmas funções, o Daniel ele já se familiarizou muito com as cartas de ciência. Ele é um bom jogo para masterizar a sua função. Sim, exatamente. Então, nas vezes que a gente jogou, facilitou muito, porque a gente já sabia qual valia a pena ou não, por mais que viessem a aparecer novas. E na fase cronometrada, você tem que estar ali muito afiado, muito atento para resolver tudo o mais rápido possível. Na fase de resolução, aí sim você vai ter que ter uma sorte absurda com os dados, porque você vai realizar rolagem de dados. Uhum. Você tem os dados do XCOM, que eles oferecem sucesso ou fracasso, e o dado alienígena, que é um D8 normal. O dado alienígena, ele tem um nível de dificuldade, e ao rolar os dados todos juntos, o dado alienígena, ele sempre vai ter que ser maior do que o número que tá na dificuldade dele. Se você quiser, ele começa na dificuldade 1, e se você quiser rerolar os dados porque você não atingiu o sucesso suficiente, você aumenta a dificuldade dele em 1. Ali bonitinho, do lado. Ok. Não, começa em 2 a dificuldade, desculpa. Só que aí é assim, qual que é a problemática? A problemática é a seguinte, você vai rolar os dados, se você rolou 3 sucessos, beleza, mas o dado alienígena deu igual ou menor que a dificuldade, você vai sofrer punição. E como funciona a punição, assim? Nas pesquisas, atividades com satélite e afins, você exaure os satélites ou os cientistas, então você não pode utilizar aqueles mesmos na próxima rodada. Ah, mas eu tenho várias fichas de satélite e várias de pesquisador. Ok, mas se você chegar num certo ponto, você precisa usar aquelas fichas para fazer outras coisas também. Então você fica limitado. Se for numa missão de miniatura, seja de naves ou de soldados, você bota os sucessos nas respectivas atividades. Só que um fracasso no alienígena representa a destruição de todas as unidades que tiveram naquela atividade. Vixe. Todas as naves, todos os soldados, tudo. Eita. Você tem que ter uma sorte absurda nos dados disso aí. E a dificuldade do jogo realmente é grande. As chances de você perder o jogo são absurdas. Tem várias formas de você perder o jogo, né? Uma coisa que eu queria perguntar. Quais são as funções mesmo? Tem uma função você militar? Tem o comandante. O comandante ele vai cuidar do orçamento e vai alocar as naves. Os Interceptors. Você tem o capitão. O capitão ele vai alocar as tropas, seja para defender a base dos alienígenas, como para cumprir as missões. Você tem o cientista, que ele vai resolver as pesquisas, pesquisar novas tecnologias para melhorar as funções. As cartas de tecnologia vão te dar mais chance de rerolar o dado, de atingir sucesso e afins. E você tem o chefe das comunicações, que ele vai operar na fase cronometrada o tablet, o aplicativo, que vai setar a dificuldade, e vai cuidar também da alocação de satélites para defesa contra OVNIs no globo. Os OVNIs no globo, eles interferem no jogo de uma forma absurda, cara, porque eles representam o papel de interromper comunicações, né? Então torna bem difícil o jogo, assim. Ele é claustrofóbico, né? Um jogo assim que você tem que ficar pensar muito rápido em determinadas situações. Na fase de resolução, que é quando você vai jogar os dados e tal, nem tanto. É mais tranquilo. Agora, a cronometrada, você tem que estar afiadinho ali pra fazer tudo o mais rápido possível. Porque se você extrapola o tempo que você tem, normalmente você tem 15, 20 segundos pra fazer a missão, dependendo da tarefa, 6 segundos e tal, ultrapassou aquele tempo, você vai ter prejuízo no desenrolar. Porque o aplicativo aumenta automaticamente a dificuldade quando você extrapola o tempo. Entendi. Joga uma crise a mais pra ser resolvida, alguma situação a mais. E outra coisa a respeito do aplicativo. Você acha que o aplicativo ele foi benéfico pra jogatina ou você acha que podia ser substituído por outra coisa? Não. Eu gostei muito da utilização do aplicativo porque ele tá o tempo inteiro te perguntando o que que aconteceu. Você cumpriu uma missão? Quantos OVNIs tem no globo? Qual o nível de pânico dos países e tal? E com isso ele vai aumentando a dificuldade gradativamente pra tentar fazer o jogo acompanhar a sua jogatina. Ah, eu tô no nível fácil, mas eu tô resolvendo tudo muito fácil. Então o aplicativo ele começa a dificultar a tua vida. Que da hora. Ele vai balanceando. É um ajuste de dificuldade pela inteligência artificial. Exato. Né? A inteligência artificial começa a acompanhar o seu nível no jogo. Isso é muito massa. E questão de componentes desse jogo, como que é? É muita coisa. É muita coisa. Ele tem muitos componentes, porque saem muitos tokens, muitas fichinhas, muitas cartas. Ele vem com muita coisa mesmo. É, quem quiser acompanhar, inclusive, o Zobzeta, bota o link aí do meu Instagram, a foto da mesa. É muita coisa, gente. É muita coisa. Zeta, qual foi o seu segundo jogo que viu mesa? Cara, eu peguei um jogo que é um party game muito filler, aquele que você joga durante uma rodada. Um jogo que é o Lobisomem por uma Noite, da Funbox. Esse Lobisomem por uma Noite não é baseado naquele jogo... Lobisomem. Não, naquele jogo... Cidade Dorme? Cidade Dorme. É que eu não joguei o Cidade Dorme, então eu não sei como que funciona. Como que é o Cidade Dorme? Cidade Dorme eu nunca joguei com cartas, eu sempre joguei as pessoas reunidas em volta de uma mesa e a gente joga. É, o Cidade Dorme é o seguinte, você elege um assassino, um xerife ou policial, ou o que você quiser chamar. Algumas versões têm um curandeiro e afins. Ah, sim. Tá? Aí o narrador, ele manda, ó, todo mundo agora fecha o olho. Agora os assassinos abrem o olho e ele cutuca pra indicar quem é o assassino. Agora o policial... o policial abriu o olho, não precisa porque é só ele. Tá? Aí, normalmente são dois assassinos, então os dois se identificam. E daí ele conta, ó, amanheceu o dia na cidade. Aí é isso mesmo, só que aqui... Aí você tenta identificar os assassinos e mandar eles pra forca. Sim. Enquanto o objetivo dos assassinos é ir matando as pessoas. Sim, só que como ele ocorre ao longo de uma rodada só, por uma noite só que ocorre, tem os papéis, tem os aldeões, que não tem função nenhuma. Tem só morrer? Sim, só morrer. Tem o lobisomens, pode ter até dois no jogo, mas pode ter uma situação que não tem lobisomem no jogo, ou tem um só, tá? Porque dependendo do setup, porque sempre vai ficar duas cartas no meio e uma então carta é no jogador. Então é o nível mais difícil de Cidade Dorme. Não, é bem simples. Não, mais difícil que eu digo, porque pode não ter lobisomem. Ah, isso, pode não ter lobisomem. Tem a carta vidente e tem a carta ladrão fantasma. Como que ocorre a fase da noite? Todo mundo fecha o olho, fase do vidente. Abre o olho, pega uma carta e olhe pra ver qual que é aquela função daquela pessoa. Uma carta só, ele vai pegar, olhar aquela carta da pessoa e verificar. Antes do jogo, você olha sua carta pra ver o que você é e coloca pra baixo. Fora o vidente, ninguém mais pode olhar. Depois, assim, fase do lobisomens. Lobisomens, abre o olho e faça contato visual. Fecha o olho, lobisomem. Ladrão fantasma. Turno do ladrão fantasma. 10 segundos. Ele tem que pegar a carta dele e trocar com qualquer carta de pessoa. Ou das cartas do meio, entendeu? Então ele pode pegar. O vidente, eu esqueci de falar uma coisa, que ele pode olhar uma carta de uma pessoa ou olhar as duas do meio. Depois que é feito isso, ninguém mais olha suas cartas, abre o olho, ninguém olha mais as cartas, e a galera decide quem vai matar. Pode ter votos, jogando em par, pode ter votos par nas pessoas, então as duas pessoas vão morrer. Se morrer pelo menos o lobisomem, os aldeões ganham. Se morrer só um humano, né? É uma fase só. Sim, e acaba o jogo, é isso. Ah, tá, então é muito rapidinho. Ele é party game total, tanto, mas assim, a gente jogou ele pelo menos umas 15 vezes seguida. Ah, sim, o Cidade Dorme, ele segue esse rito, só que ele dura várias noites, né? É até todo mundo morrer de fato, ou até matar os assassinos. É que tem a versão lobisomem, que é justamente o que você falou, a Cidade Dorme, só que com essa regra, que assim, você vai fazendo os turnos, vai morrendo. Quando não tem mais lobisomem, os aldeões ganham, e quando não tem mais aldeões, os lobisomem ganham, entendeu? Tipo, só que ele faz isso durar uma noite só. Então ele é bem simples, muito, muito sucio. Eu gostei bastante, eu paguei, ele é bem baratinho, cara, é um jogo assim para game, que dá pra você se divertir, só que ele funciona, na minha opinião, pra 5 ou mais jogadores. Ele é de 3 a 7, mas ele funciona facilmente ali para uns 4, 5 jogadores. 3 fica ok, mas para cima de 4 fica muito legal. Muito, muito divertido, muito simples de ensinar, e é legal porque depois que ocorre a fase noturna, vai pra fase diurna, todo mundo tem até 5 minutos para discutir quem vai matar. E é legal porque na hora que abre os lobisomens abrem o olho, pode os dois lobisomens apontar quem vai matar. Tipo, ó, tá. Já faz assim, ó, aponta ali, tipo, ó, mata ali o Snake, mata o Snake ali. Cara, é muito Cidade Dorme. Sim, é Cidade Dorme, só que com regras um pouco mais elaboradas, entendeu? Isso aí é interessante. Eu gostei do jogo e eu fiquei interessado em jogar ele. Bom, então Então, gente, é isso. Obrigado por mais escutar mais um podcast aqui no Jogatina BG. Agradecer aqui novamente os meus lindos amigos, Cabeça. Opa, estamos aqui sempre para isso. E Excel. Ah, vamos sempre gravando cada vez mais, né, galera? Lembrem de deixar seus comentários, suas dicas, digam o que vocês querem ouvir. É, críticas, sugestões, manda tudo lá pra gente nos comentários ou no nosso e-mail, que adoraremos receber a sua contribuição. Temos e-mail? Temos. Nem sabia que temos e-mail, olha só. jogatinabg@gmail.com. Olha só que bonito. Além disso, tem redes sociais. Vai estar tudo linkado aqui abaixo, no Facebook, no Twitter. Você também pode entrar lá no nosso chat, que tem 30 pessoas, 30 ouvintes, lá no Telegram. Eu sei. Olha que o Excel e a cabeça não... Pô, eu tenho agora o Telegram. Não, eu vou te adicionar lá. Me adiciona. A gente discute sobre board games e também acompanha nossos vídeos no YouTube, tem muita coisa legal lá. Então, gente, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo YouTube.